Salvador 3197, 153 a bordo, 3 horas de alterna Campinas 4 ataque. 3197, confirme somente pelo PLV. 153. Estou 3197, autorizado o táxi, via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118-95, o ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. 1013, vai ser uma Índia, no ponto de espera da 10-18-95, boa noite. Salvador, boa noite, da 3197, ponto de espera no zero, pronto. 3197, autorizado, ali coloca 0, centro, 1 no 0 grau, 99. Ali decola no zero, da 3197. Passador no zero controle. Confere caçador 10, serviço radar encerrado, passando a posição coral, mantendo o nível 065, chamado ao controle Léo, 120 decimal 1. 0-0-1-1-9-8-3-0-7. Controle Salvador, boa noite, estamos 3197, tempo da Euleda. 3197, contato radar na decolagem, suba agora mesmo voo 340, via saída da El. 340 da El, estamos 3197. Estou autorizando o Leda, essa possibilidade de voar Irume do presente? Ô, Leda? Autorizar direto, Leda, tá? 3197. Leda do presente, 3197. Voando 705, Galeão, aprovado, nível de voo 360, Aerovia P9 857, nível de voo cojinha saída da El Líder Irume, decola pistão 90, primeira curva à direita, aciona 5573, controle 119.8. Está autorizando o Galeão nível 360 pela Alpha November 857, a saída da El Lida Irume, decolando a 10 com primeira curva à direita. 5573 no transponder 198, é o controle, igual no 705. É pode falar, igual no 705. Cortará para puxar o treinamento, 705. Centro 3197, chama agora o Centro Recife, 128, décima 8, alterna 125, décima 1. Recife 28, alterna 251, alterna 3197, boa noite. Salvador, muito boa noite, voo 1168. Voo 1168, controle, Salvador. Sem identificação dessa via chegada a Mário para o meio de voo 050, ajuste o altímetro 1014. Mário até o 050, 1014. Hoje está autorizado a final do procedimento R9, desça para 2500 pés. Reporte passando ferramenta 366, altímetro 1014. Ok, está autorizado a R9, se encontrará passando 366. O 1168. Salvador Banói, sua seleção 58, informação mais. Centro 3858, controle Salvador, sendo identificação de sua via, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 014. Ok, desce 050, no 014, descendo via Mário, 3858, aceita o voo Itapo, se possível. Autorizado, direto Itapo. Voo de Itapo. 366, visual, gol 1168. Gol 1168, chama agora a turma, 118, decimal, 95. 3295. Boa noite, gol 1168. Gol 1168, quem negando 014, reporte 5 milhas da cabeceira. Gol 1168. Oito. Gol no 705, gate 2 para pushback e acionamento. Reporte táxi, gol no 705. Ligue pushback e acionamento, reportará para o táxi, o gol 1 no 705. Número 68, autorizado pouso 10, vento 120 68 no solo, aos 2,6 Só no voo 1-1, meia-noite, Morante, Livrama, Cícero, Brasil. Bruno 68, boa noite, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, meu nome 68. Essa 2500 pés autorizado ali na ave da 3-2-5. Jogou 1705 para o táxi, está com 141 a bordo, autonomia de 3 horas e 37 até na Campinas. 1705, táxi à direita via Índia, ponto de espera torre 1-8-95, ajuste ao tinto 1-0-4. Autorizado táxi, via Índia no ponto de espera torre 1895, gol 1705. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 705, pode espera, pronto. Vou no 705, autorizado a linha decolar, pista 10, vento 1-0 grau, 7 nós. Autorizado a linha decolar, 1-0, vou no 705. 5, Nicolás 32, 1998 controle, bom voo. Estando no controle, obrigado. Contato Radar da Decolagem, suba via Saída Israel para o nível 360. Ok, Radar Israel, acendo para 360. Haveria possibilidade de voar Leda? Autorizado direto Leda, voo 705. Muito obrigado, assinando 360 na voo de Leda. Contato 3858, já na final de nave visual com a mesa. Chamada Araturri, 1-18-95. 395, boa noite. Boa. Boa noite, 3858, final RENAP da 10. 3858, QNH 1014, autorizado pouso pistão no 0, vento 1, 10 grau, 08 mais. Livre pouso na 10, 3858. 258 no solo às 37 direita, 1219 solo. 219. Então 3858, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, então 3858. 705, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterna 125, décima 1. Eu ativo 288, 1251, com o centro Recife, grato, voo 1705. Controle Salvador, sem identificação, no seu via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro 1014. Mário, 1014. Autorizado a presença da TETAB. Alma e Oscar, Mike Yankee. Papai Romeu Oscar, Mike Yankee, 03 no POP, estimado posto 2206. Confirma apenas a posição que está passando no momento. Tente o Papai Romeu Oscar, Mike Yankee, reporte Prado Forte. Salvador, voo 196, Oscar, boa noite. 096, controle Salvador, acione identificação dessa via chegada a Mário para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1014. 060, cidade do 4, corrida do 369. Autorizado, senha vida 369, voo 1096. O Xanema 310 está autorizado o procedimento RNAV, que chama 0, desça para 2500, 10, altímetro 10 no 4, reporte estabilizado. Ok, 2500, com amarelo estabilizado, né? Está presente, pode voar direto 368, não? Autorizado 368, o Xanema 310. autorizado o cambalhista, 6390. Pela M3 no zero, completação do R nada, aguarda transferência para todos. Telema 390, chama agora a turma 118, décimo 95. Sirena Torre, boa noite. Boa noite, o Telema 390, está estabilizado. Telema 390, Querengal no 0 no 4, autorizado pouso no 0, vento 1-0 grau, 7 nós. Autorizado pouso na 10. Alô Salvador, é o América 230? Prossiga, América 230. No, na posição 1 do PAD 3, autorização de reboque para a posição 9 no PAD principal. América 230, autorizado início do reboque, aposto para ingressar no PAD, no PAD principal. Iniciará e chamará para ingresso no pátio principal, com América 230. Só no gol 2043, autorização para Guarulhos. Gol 2043, informação Oscar, provado Guarulhos, Champas Luno 0, Postal Baté, nível de voo 360, saída da El Leda Motiva. Decola pistão 0, primeira curva à direita. Aciona 5004, controle 119.8. Ah, perfeito. Só está autorizado para Guarulhos, nível 300, meu perfil 10, estão batendo. Saída da El, Leda Monte. Aciona 5004. Reposto pronto, gol 2043. Foi, tá.